Mais alguma coisa, madame? Não, obrigada. E para o senhor? Vá lá, Curtis. Tu consegues. Não, obrigado. Pronto, resulta. Daqui a pouco já podemos levar o Curtis ao restaurante. Ou ao caixote por trás do restaurante. Tens uma coisa na cara. Obrigado. Não, obrigado. Claro. Oh, desculpem, fui eu, desculpem. Não, fui eu. Phil, o que aconteceu? Fui atingido por um wizard. Pim, chega aqui imediatamente. Pim, onde é que estás? Andy Baxley? O que é que tu fazes aqui? Não interessa o que é que eu faço aqui, idiota. Há alguma coisa para fazer nesta estúpida cidade? Phil, quem é este tipo? E porquê que tem um wizard? E porquê que coça com a cidade? Porque esta cidade da treta está cheia de beleza arquitetónica e lindas paisagens. Como é que vai, Sr. Diffy? Que bom vê-lo. Andy Baxley, cucaneco! Oh, mas que belas calças, a sério. Obrigado, mas que surpresa! Ei! Oh, caraças, é um amigo vosso do futuro? É do futuro, mas não gosto dele. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Meu Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Está no Vesca, mas vai ao liceu. Sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela nos deixou. Meu Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. E então vinha do século XIX e passei por este século. Correu uma análise de fase e reparei num sinal de sincronismo da vossa máquina do tempo. Estamos tão contentes por teres aparecido, não é, família? Oh, contente é pouco. É mais felizes, não é, Lloyd? Oh, é verdade. Então, Andy, reparei que vens numa Trans Tempo 3000. É uma bela máquina do tempo. Presente de graduação. Melhor da classe. Oh. Parabéns. Tem 4 lugares, não é? Então, e o que é que estavas a fazer no século XIX? Estava a estudar História com o Sr. Abraham Lincoln. Bom tipo, mas tentem não olhar nos olhos. Eu ia ficar a olhar para os olhos. Fique sempre. Então, porquê é que vocês se decidiram por este século encantador? Bem, foi mais... isto é... quer dizer... Ah? Andy, é um bocado embaraçoso para o meu marido, mas estamos presos aqui. Porquê? Porquê é que não limpei a bomba de combustão? Eu vi a luz vermelha, pensei que estávamos sem detergente dos vidros. Desculpa, e quantas vezes tenho que pedir desculpa? Ah, meu, horrível. Ouve, ninguém tem coragem para dizer o que estão a pensar, por isso, digo eu, precisamos de uma boleia. Ah, ei, não há problema. Posso dar-vos boleia de volta para o grande 21-21? Ah, a sério? Tem pois. Ele leva-nos para o futuro. Obrigada, Andy Baxley. Obrigada. Querida, para de lhe beijar a mão. Querida, Andy, em nome da minha família, obrigado. E enquanto estás aqui, estamos ao teu serviço. O que precisares, mais comida, casacos de cabedal... Há mais molho de bagas? Claro que sim! Ah, obrigado! Despacha-te, filho. Filho, vai buscar as bagas, vamos! Ah, eu ajudo! Depressa, vão! É Phil, Andor! Andy, não comentes isto, mas dos amigos do Phil sempre foste um dos meus preferidos. Sabe mais? Eu sempre soube. Quer dizer que também posso ir ao futuro? Já, totalmente. A viagem é rápida. Podemos visitar-nos depois do almoço ou durante a escola. Não é como se me mudasse, é como estar noutra turma. Achas que vou gostar? Certeza. Não vais acreditar no que a humanidade progrediu. Na ciência, medicina... Tem shoppings? Com 90 andares. Eu aguento. Disseste que o Andy não é vosso amigo, mas... ele parece porreiro. Killy, deixa-me contar-te uma coisa sobre o Andy Baxley. Sabes, o Andy tem dois lados. Um é mau e feio. E o outro é feio e mau. Tens outra lata? Não. O Andy quer as bagas e vai tê-las. Espera, eu poupo-lhe a viagem de volta. A, B, tanto faz. Certo, falso, tanto faz. Não sei, não sei. Maior que, menor que, não sei. Não me interessa. E sabe, já não vou estar nesta escola parva para a semana. E antes de partir, queria que soubesse que as suas aulas são chatas. E não lhe fazia mal uns abdominais. Então, o que é que se faz nesta terrinha da treta? Bigford pode ser pequena, mas tem muita diversão. É, montes. Como um minigolf? Já, apesar de agora só ter um buraco. Um sem-abrigo mudou-se para o moinho e começou a criar chinchilas. É, mas é um grande buraco. Vais assim e vira e sempre a descer. Pá. Mas por fora? Podem fechar a matraca. Sim, esta porcaria toda até dói. Acho que está na altura de pôr o Wiza em ação. Espera, o que é que vais fazer? Relaxa, menino de couro. Quem tem os dentes mais brancos de Pickford és tu, presidente da Luca, és tu. Olá, presidente da Luca, que tal? Olá, Phil, Killy e futuro eleitor. Sou o Johnny da Luca, o presidente com que você lucra tudo. Percebes? Lucra. Uau, eu sou demais. Senhor, é dois em um. Engraçado e bem parecido. Gosto deste tipo, dele gosto. Espero que fiques para a grande inauguração da estátua do Fred Fredinho. Posso espreitar? Oh, Killy, infelizmente vais ter de esperar, como toda a gente. Quem é o Fred Fredinho, honorável presidente? Bem, futuro eleitor, o frato Fred fundou a missão Pickford. É, ele era mesmo passado. Para Fred. Vou andando. Tenho de passar no solário para amanhã. Sim. Sim. Não olhem, meninos, não olhem! Andy, tu despiste o presidente! E depois, ele aguentou-se melhor do que Abraham Lincoln. É melhor acalmar-te, está bem? Acalmar? Ainda agora estou a aquecer. Aliás, acho que vamos ter grandes planos para o frato Fred amanhã. Acho que não. Está bem, não contes comigo. Phil... sabes, és muito esquisito para alguém cuja família depende de mim para voltar ao futuro. O que é que queres dizer? Se eu não fizer a tua partida, não nos levas de volta para o 21-21? O teu amigo é esperto. Bem, ele tem 18 de média. Sim. Olha, vou aquecer a Transtempo 3000 e sair deste século parvo. Alinhas ou não? Eu não. Bem, boa sorte com os teus pais. Prometi ao teu pai que ia ao meu lado. Ei, lindo menino. Muito bem. Larga isso. Lindo menino. Agora, desta vez vou atirar muito, muito longe. Está bem? Vai ficar tosco! Tu tosco. Olá, Andy. Oh, olá! Então, como é que os teus pais aceitaram a notícia? Eu não lhes disse. Olha, seja qual for a partida para amanhã, conta comigo. Boa! Sabes, és tal e qual o teu homem das cavernas. Dou uma ordem e tu fazes. Ups! Fui eu. E depois no terceiro ano, o Andy pôs plutónio na gaveta da professora e culpou-me. A professora ficou com outra cabeça e eu fiquei de castigo uma semana. Phil, estás obviamente chateado. Tu partes sempre nós quando estás assim. Phil, dá-me outra noz, não estou chateado. Isto não é uma noz, é uma amêndoa. Vá lá, Kili, concentra-te no jogo. Acho que o Andy está a enervar-me. Ah, Phil, acalma-te. Não precisas de sabotar a estátua do frade Fred. Ele é muito importante. Kili, eu não tenho escolha. Está bem? Ou eu sigo o plano, ou o cabeça de abóbora não leva a minha família para o futuro. Acho que devias falar com os teus pais sobre isto. Não, não posso. Eles estão tão contentes por voltarem para casa. Não vou desapontá-los. Ah, mas talvez... Sim, mas. Está bem? Agora dá-me aí umas nozes. Estou a ferver. Quando vocês virem este vídeo, eu vou estar longe, 100 anos à frente, no futuro. Infelizmente, eu... Curtis! Curtis, estás a brincar com o Zoom? Zoom! Não, Zoom. Não, Zoom. Infelizmente, não tive tempo para me despedir de toda a gente que conheço. Por isso, vamos começar com uma menina muito especial. Debbie Berwick. Debbie. Curtis, chega! Sim. Debbie, o facto de pensares que é tudo cor-de-rosa enjoa-me. Sou a Debbie Berwick e o mundo é um local feliz! Mais um dia feliz! Oh, olhem! É o meu bigode feliz! E uma borbulha feliz no nariz. E sobrancelhas felizes. Linda. Curtis. E cabelos felizes a saírem das orelhas. Quem diria que a bela cidade de Pickford tinha sido fundada por um parvo destes? Já, está bem. Olha, vamos lá fazer isto, está bem? Qual é o plano? Vais pôr-lhe uma peruca? Vamos pensar para além deste século. Está bem, Diffy? É, de gritos. Ainda não acabei. Ao bom povo de Pickford. Não, não está bom. Deixa-me mudar isto. Dedo no nariz. Ele limpa. Tens graça. É, pô, acho que o teu lindo Fred Fradinho ficava giro de saltos altos. Não, eu acho que não. O que é isso, Tiffy? Finalmente temos hipótese de gozar com estes atrasados idiotas. É, eu sou um dos atrasados... Não interessa, está bem? Olha, também vivo aqui e este tipo é importante para nós. Bom, é uma pena, não é? Não te esqueças! Vê lá se esta cassete chega à escola e diz-lhes que é para as comunicações de segunda-feira. E toma, corta o cabelo. Pareces mesmo o rei de um hippie. Realmente não sei se devia contar. Não devia, desculpem o incómodo. Não, estou aqui e vou dizer o que penso. Ah, não. Cospe lá, vamos. É sobre o Andy. Ele é mau. Ele não é mau? O que é que queres dizer com isso? Kelly, querida, conhecemos os pais do Andy há anos. É um bom rapaz. Bem, o bom rapaz está a fazer o Phil pregar uma partida na estátua do Frado Fred. Espera aí só um minuto. Recuso-me a acreditar que o Andy fizesse mal ao pai da nossa cidade, o Frado Fred. Querida, o Fred precisa de um copo d'água. Meus amigos pickfordianos, ou pickfordenses, nunca estamos de acordo sobre isto. Estão a perceber? Bem, graças à generosidade de Cornelius Bodry, Corn, é com grande prazer que vos mostro a estátua do nosso ilustre fundador, descobridor, professor, líder de homens. Phil Diffie! Xisa, isto não é um frade. Olá, senhora Diffie. Que bom vê-la. Adoro a sua echarpe. Fecha a boca, doninha. O meu filho foi estatificado. Au! Filho, aguenta-te, filho. Vamos tirar-te daí assim que se forem todos embora. Filho, porquê é que não falaste connosco? Eu sei que és uma estátua agora, mas podes dizer alguma coisa que eu perceba que ouviste. Oh, não falas comigo, hã? Boa, também me posso calar. Oh, és filho da tua mãe. Desculpem, senhora e senhor Diffie. Acho que exagerei um bocado nesta brincadeira. Andy, não te preocupes demais. Oh, não, senhor Diffie, é sério. Quer dizer, vocês receberam-me e alimentaram-me durante uns dias e eu pago-vos congelando o Phil. Acham isso bem? A perna ainda me dói. Ouçam, não volta a acontecer. É uma promessa. Andy, sabes que vamos contar isto aos teus pais quando voltarmos para o 21-21? Oh, sim. Aliás, eu insisto. Se não se importam, senhor e senhora Diffie, gostava de ficar de castigo. És um rapaz às direitas, Andy. Castigo? Não confio nele. Phil, não comeces. Acho que deve ter sido a primeira pessoa a tocar o Andy. Deve ser um dom. Querido, ainda bem que acabou. Somos Diffies, sempre juntos. O que é? Parece uma máquina do tempo. Não, é só o Curtis a secar o cabelo. Se fosse uma máquina do tempo, havia um flash de luz laranja. E depois um choque sónico. Foi-se embora! Phil, muito bem. A culpa é toda tua. É. Provavelmente. Olha, todos queríamos voltar para casa, mas nós temos-nos uns aos outros. É o suficiente. Também precisamos de levar este tipo ao parque. Vamos, Freddy. Está a andar. Está a andar. Ándale, ándale. Vamos. Ándale. E finalmente recebemos uma mensagem urgente em vídeo de uma das nossas alunas. Parem a cassete! Não passem a cassete! Olá! Sou a Debbie Berwick e o mundo é um local feliz! Mais um dia feliz! Oh! Olhem! É o Olá! Bigode Já vi feliz. Que conheceram a minha gêmea má. E uma borbulha. O que é que ela anda a tramar? No nariz. E sobrancelhas felizes. Plaquete. Mantenha a mão no ar mais tempo. Eu quero um plano longo. Ei, vocês não ficam chateados a... Então o que é que se faz neste século e... Bem? Enganei-me, desculpem. Senhor, é 2 em 1, bem parecido. Uau! Vibração. Sendo acertado, até com... Oh, és filho da tua mãe, não és? És filho da tua mãe. Pronto? Vai lá, qualquer coisa. Corta! Tu és filho da tua mãe. És mesmo filho da... Tu és... Quem salva alguém como eu? Vou-me embora desta porcaria de século. Linhas ou não? Eu não. Mais alguma coisa? Isso não é uma noz, é uma...